comigo. Hoje eu vou lhe jogar. Caraca, mulher, que dia, que isso? Põe o pagodinho só pra relaxar. Praia, biquíni, abre uma gelada só pra refrescar. Caraca, mulher, que dia, que isso? Põe o pagodinho só pra relaxar. Abra uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde. E aí? Graças a Deus. E os meus guerreiros, tá tudo armado. Vamos pro estouro. Hoje eu tô naquele pique de moleque doido. Alegria total, quebra a mania. Vamos mandar a mão, vai. E quando eu tô assim, sou uma aventura. Tira a mão de mim, ninguém me segura. Corra comigo. Hoje eu vou me jogar. Eu tô assim, sou uma aventura. Tira a mão de mim. Que dia, que é isso? Põe o pagode, só pra relaxar. Só pra ir no abre uma gelada só pra refrescar. Caraca, mulher, que dia, que é isso? Põe o pagode, só pra relaxar. Só pra ir no biquíni. Vamos dar mão, só você, deixa eu ouvir. Caraca, mulher, que dia, que é isso? Põe o Tiaguinho aí pra relaxar. Só pra ir no biquíni. Abre uma gelada só pra refrescar, mulher. Põe o pagodinho só pra relaxar. Só praia, biquíni, cantar. Abre uma gelada só pra refrescar. É, tô com saúde. E aí? Graças a Deus. E o resto a gente corre atrás. Volta redonda.